Vai de atrás dessa grana que veio do fecho. Vai de com a magia que tem no seu beijo. Fala comigo, vadia, qual é seu desejo? Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu. Tem esse cash no bolso. O que seria do dia azul? Se não tivesse o dia chuvoso. Vai na fé, tô na fé. É questão de honra, né? Norte a sombra igual bruxa de Blair. Nós tá vendo de onde eles vier. Mano, essa porra de cash tá sempre causando discord. Mano, essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang. Mano, isso não é um teste, se a vida é de prova, os amigos mantém. Jogando o quê? Jogando a vibe, ela sempre pergunta da onde isso vem. Vê a fumaça subindo, ela sabe que quem tá passando é o trem. Bem me quer, mal me quer, quem tem boca fala o que quiser. Pra ganhar uma atenção qualquer. Pra ganhar atenção de uma mulher. Sabe o tipo que esse irmão é. Vai de atrás dessa grana que veio do fecho. Vai de com a magia que tem no seu beijo. Fala comigo, vadia, qual é seu desejo? Fala comigo, vadia, qual é seu desejo? Vem na gale, põe um pouco mais de grave. Põe um pouco mais de hashi na cuia pra eu chapar. Mais um pouco dessa bala, pra ver se eu vou acordar. Toda fumaça do meu pulmão, jogo pro ar. Cash, vou jogar pra cima. Ela, lobo, tá no salto. Preta no pique da Isa. Não vou manchar, ele põe manchar. É assim, diamante no meu dedo mindinho. Sempre travado, mano, tem a Melin. Não é ficção, nego, não é GP. Pego a Gucci no cabidinho. Pra me exibir, a BM faz bibi. Ela goza, quer mimi. O desejo dela é isso. Vai de atrás dessa grana que veio do fecho. Vadia, qual a magia que tem no seu beijo? Fala comigo, vadia, qual é seu desejo? Fala comigo, vadia, qual é seu desejo? Qual é o seu desejo? 15 da cura.